Conversas Aleatórias. Boa tarde, ouvintes. Esta é a emissão 22 de Conversas Aleatórias. E hoje, para variar, temos três locutores. Eu, Nuno Migão, Carlos Bonavar, vai falar agora. Olá. E Joaquim Pereira, que vai falar agora. Bom dia. E então, depois desta introdução muito bonita, vamos falar sobre um tema que não é... Não vamos falar sobre a guerra nuclear, nem são coisas que mudam a importância, mudam o rumo do planeta, mas, por acaso, para mim, até é um tema complexo e interessante. Nós, na semana, há uns tempos, falamos aqui sobre o Lance Armstrong, ciclista norte-americano, que, na altura, isto bem em outubro, descobriram que... Descobrimos, assim, tinham descoberto há muito tempo, mas saíram cá para fora as provas da própria agência que ele e a sua equipa tinham andado no doping durante anos e anos, desde 1999, e falámos na altura sobre o doping. Hoje vamos voltar ao Lance Armstrong, ou melhor, vamos basear-nos no assunto Lance Armstrong, não vamos falar outra vez sobre o doping, porque senão tínhamos de falar sobre o nosso pequeno almoço 2, mas vamos falar sobre outro tema. Se na semana passada falámos sobre se havia vida além da morte, hoje vamos falar se há vida além do braço forte, do Armstrong. O que é haver vida para além do Armstrong? É, como é que será a vida de alguém, depois, neste caso do Armstrong, depois de confessar tudo o que confessou? Eu não sei se ele confessou tudo, eu vi a entrevista completa. Muita coisa confessou, não sei se confessou tudo. E o tema 2 é segundas oportunidades. Até ponto que uma pessoa merece uma segunda oportunidade, merece que as pessoas à volta lhe deem tolerância, sejam tolerantes com ele, que sejam condescendentes, e até que ponto merece mesmo ter um novo rumo, ou seja, depois de mostrar arrependimento pelo que fez, até que ponto esse reconhecimento e esse pedido de desculpa apagam, ou não, o que fez antes. Como ele gosta. Vou fazer por ordem alfabética. Carlos, o que ladras sobre isto? O que falam? O que dizes sobre isto? Ora, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Eu acho que, no caso do concreto do Armstrong, isto vai dar muita ideia daquilo que eu penso. Eu acho que ele merece uma segunda oportunidade. Não na área. Na área acabou. Tem de acabar. Mas, enfim, merece o seu ato de sinceridade. Merece, enfim, ter a oportunidade de ser visto como uma pessoa agora honesta e nós hoje vamos interromper muitas vezes um ao outro, filha. Mas também o debate é isso, não é? Não fica chateado. Acabaste de dizer uma coisa que eu era um dos temas, um dos aspectos que eu pensei logo quando vi a entrevista na outra semana. O seu ato de sinceridade, de ele ter dito tudo, não é? E o Lance já uma pergunta. Ele não confessou já tudo porque viu que não tinha outro caminho? Porque as provas já eram tão evidentes que não havia mais para onde negar? Não foi por isso que ele foi sincero agora? O que não quer dizer que não tenha sido. Ele poderia sempre inventar que havia ali uma forja, digamos assim, de provas. Quando as pessoas querem empatar um caso, elas empatam. Quando as pessoas querem... Ou então, mesmo que não houvesse outra admissão, ele não foi obrigado, ele não teria a obrigação de fazer aquele pedido de desculpas. Ele podia simplesmente sair pela porta pequena e estar-se, entre aspas, pouco a lixar para aquilo que os outros fossem pensar. Ele podia não ter aquele ato de sinceridade. Ele podia, né? Porque o documentário, enfim, foi ele que aquela entrevista, foi, ou seja, em que ele confessou, em que ele admitiu, e eu fiz. Ele teve a frontalidade de o fazer. Se as provas o comprovam, isso aí foge do controle dele. Agora, ele ter a sinceridade e a frontalidade para o admitir perante as pessoas, aí é outra coisa diferente. Eu acho que só por isso devia-se lhe dar uma segunda oportunidade. Não no desporto, até ser um insulto para o desporto dar uma segunda oportunidade. Mas, enfim, na vida. Portanto, há vida depois do desporto para o Armstrong, que tem de haver. E tu falas em segunda oportunidade, então merecer o quê? Que as pessoas que o rodeiam confiem nele, que ele mereça um mundo de trabalho, que mereça ter uma vida digna, com muito menos dinheiro, como é lógico, mas uma vida digna. Enfim, ou seja, que não perca o respeito das pessoas só porque desta vez falhou. Colocá-lo no desporto era a mesma coisa que, no fundo, quase que imunizá-lo e sujeitar-se a que novamente ele não conseguisse fugir ao vício, não é? Isto é a mesma coisa que o toxicodependente. O toxicodependente merece uma segunda oportunidade, mas não junto das drogas. Não é? Mas já reparaste, e ainda depois vamos mais para o geral, mas ainda no caso do Armstrong, ele agora pediu desculpa e tal, está arrependido. Mas já reparaste a quantidade de pessoas que envolveu aquilo? A quantidade de mentiras, porque ele em 2005 garantia que era tudo mentira. E ele e a equipa dele, e os abogados dele, meteram gente em tribunal, que na altura estavam a dizer a verdade, mas eles meteram gente em tribunal, processaram pessoas que estavam a dizer a verdade. Andou 7 anos seguidos a ganhar a volta à França e a deixar outros para trás, que se calhar alguns usavam doping, outros não, a deixar outros para trás na classificação geral com coisas que ele sabia que era mentira e garantia que era verdade, e os outros é que eram mentirosos, e insistiu, insistiu, criou uma fundação, originou fé e esperança em muita gente que agora está tudo lixado com eles e que era devolução de dinheiro, coisas que compraram e não sei o quê, e isto tudo que ele fez para trás, durante anos e anos, e à escala mundial. É assim, todos nós erramos e ele cometeu esse grave erro. Por isso é que ele, nos próximos anos é conveniente para ele, para que as coisas se amenizem, fique num pequeno círculo de pessoas, ou seja, que fique num mundo muito mais pequeno. Mas que a pouco e pouco vá voltando, ou não se evite de estar a conhecer aos outros. Quanto à fundação, é assim, uma coisa certa: o Lance Armstrong, por doping ou não, pelo que é que seja ou não, passou por uma doença grave e recuperou. Lutou e venceu. E isso não é mentira. Portanto, a base da fundação não é mentira. A base da fundação está lá. É. Claro que agora há o sensacionalismo. Eu lembro quando ainda há pouco tempo foi o que se passou com a Samsung, de uma campanha, que não tem nada a ver com isto, mas dá para perceber, de uma campanha. Até pessoas que dizem: ah, eu não vou comprar mais nada da Samsung. É o sensacionalismo. Há pessoas que agora querem a devolução do dinheiro, uma coisa que não tem nada a ver com o desporto. Não é? A fundação que ele criou, a fundação que eu tenho, aquilo que eu sei, não é? É que foi mais com base na doença dele do que propriamente no desporto que ele praticava. Certo? Sim. O que, portanto, quer dizer que aquilo, em relação à fundação, Com dinheiros e aquilo. apoios que agora desapareceram todos. Certo? Eu consigo perceber. Mas o que interessa, quando as pessoas querem a E com devolução. dinheiros e apoios ganhos através da mentira. Pronto, certo, também consigo perceber. Mas a lógica da fundação, entendes? A lógica da fundação era precisamente o verdadeiro. Porque ele passou por aquela situação e ele ultrapassou aquela situação. Então, uma pessoa que mente não quer dizer que não tenha sentimentos. Uma pessoa que mente pode simplesmente ou ter alguma perturbação, ou no caso. Há os motivos, já vamos lá, quando eu. Ou no caso ser aquela questão do: eu não vou conseguir, como é que eu vou sair disto? Eu tenho que sair disto, eu tenho que lutar contra isto, não é? Eu tenho que. Uma pessoa, antes de perder a guerra, luta para. Luta só quando vê que perdeu a guerra é que desiste. Desiste, ou rende, enfim, mas. No caso, foi um bocado assim, só quando viu que perdeu a guerra. Joaquim, ainda sobre o caso, que o caso vamos já para o geral, que fala, que diz. Eu, sobre este caso, eu, todo ser humano, pratica ações pelas quais é condenado. Em princípio, e muito em princípio, é, da minha maneira de ver, de dar realmente uma segunda oportunidade. Mas quando se dá essa segunda oportunidade, é uma oportunidade, digamos que controlada. Porque temos muitos casos, fora deste caso do Armstrong, que realmente a pessoa se redime e transforma-se numa pessoa cumpridora dos seus deveres. Agora, neste caso específico do Armstrong, é muito complicado, porque foram muitas coisas envolvidas no assunto e mesmo assim eu quase que lhe dava segunda oportunidade. Quase. Sabe que eu lembrei-me de si, até falei isso já mais que uma vez nas últimas semanas. Deixa-me só fazer só um parênteses. Desculpa. Não, desculpa. Tão simples quanto isto. Só se cantares um fado agora. A partir do momento que George W. Bush, que matou ou que incentivou ao assassinato de milhares de pessoas, Ah, isso não interessa, é a defesa da pátria. Inventou guerras. Levou o país a um estado económico deplorável. A partir do momento que há quem lhe dê a segunda oportunidade, quem não dá o arma serão que, sinceramente. Mas isso estás a falar do povo americano que não sabe o que é que faz. Desculpa, só mais uma parte e já vai ter de outras. Por essa ordem de ideias, como falaste no Bush, e estes diretores de bancos que levaram os bancos às bancarrotas e puseram-nos na situação em que estávamos, em plena crise. É, e eles estão outra vez lá no sítio. Se não estão no sítio, por portas e travessas estão encalhados. E o resto é conversa. E esses não mereciam a oportunidade. E esses não mereciam. Porque esses não esses falham, mas falham não é por... Eles falham porque entendem que a vida é assim. E vão entender sempre. Porque para todos os efeitos estão certos. Para eles estão certos. Foi por isso que eu pus sempre uma reserva a quem se dava e como se dava a segunda oportunidade. Porque se é confito de essa pessoa ou essa entidade, ou seja lá quem for, correr o risco de tornar a fazer, ah, isso, meu amigo, corta e era de uma vez por todas. Ah, mas não, ainda são galardoados, ainda recebem fortunas de indemnizações, ainda mais não sei o quê. Ora, não. Sim, senhor, sou apologista, todo ser humano é digno de uma segunda oportunidade. Porque nenhum de nós está sujeito a cometer uma infração, uma coisa. Mas podia ser de momento, neste caso não foi. Mas dar-se uma segunda oportunidade, podes falar. Posso, você deixa. Tu falaste em mim. Falei porque... Lembrei-me, no outro programa que falamos aqui sobre o Anderson, na altura o tema foi o doping, a sua frase foi do género: desde quando é que um americano chegava aqui à Europa e ganhava 7 voltas à França seguidas, sem uma ajuda exterior? Tenho falado nessa frase muitas vezes, que agora confirma-se. Agora vou falar. Aqui os dois amigos, os dois locutores, sabem que tive um processo de segunda oportunidade de erros que eu fiz. Claro que não foi à escala mundial, não foi com a gravidade disto, e não foi durante 14 anos, quase. Começou em 99, só agora é que ele admitiu. Não durou 14 anos, mas eu, a certa altura da entrevista, não é que eu tenha pena dele, porque, como vocês sabem, eu não gosto dele desde o início da carreira. Primeiro começou a tirar títulos ao Ian Rich, eu não gostei nada. Já começou logo por aí. Mas tu és germânico, mas o Rich também andou lá no rosto. Também é fresquinho isso. Agora estão à espera que ele seja o próximo a admitir. Já que o Rabobank já admitiu, segue-se o Rix. Agora, eu, a certa altura da entrevista, sobretudo na segunda parte, ainda um bocado na primeira, comecei não a ter pena dele, mas a identificar-me com o que ele estava a dizer. E agora vou falar. Ele admite, agora o Carlos falou num aspecto que é importante, que é os bancos falham e não admitem que falham. Para eles, como é que tu sais a vida é assim? Quem falou nos bancos, não fui eu. Não, a tua frase foi: eles falham e para eles a vida é assim e vai continuar a ser. O Armstrong, não sei se teve a honra ou teve o gesto bonito de admitir, porque eu continuo a achar que ele só admitiu agora, senão já tinha admitido há mais tempo, porque não tinha por onde fugir, não tinha por onde adiar mais, porque as provas e os testemunhos eram muitos, mais do que os testemunhos, porque testemunho, eu posso chegar aqui, o Carlos roubou um banco ontem, posso ser como apetecer, e posso reunir 10 pessoas à minha volta e digam o mesmo, pronto. Mas quando as provas começam a surgir, quando são demasia, é o caraças. Mas eu vou ao motivo que, além dele agora admitir, o motivo que o levou a durante tanto tempo, estar a viver na mentira. E a explicação que ele fez, que ele deu, foi: eu na altura sentia-me um poderoso. Sentia que podia fazer tudo o que me apetecesse. Sentia-me um homem forte. Achar... Muito cável. A condizer com o nome, e sentia-me imparável. Eu que só queria vencer, e podia fazer tudo o que me apetecesse na vida, que não ia acontecer nada. E o que ele diz é exatamente o que eu passei. Não no ciclismo, não no desporto, não a esta escala, mas é do género: a certa altura, quando estamos num certo posto, ou num certo estatuto, que também era o dele e era o meu, começamos, se calhar, a perder um bocado a noção das coisas e... Podemos fazer tudo o que apetece, mas vai... E ultrapassar os limites. Podemos fazer tudo o que nos apetece e não nos vai acontecer nada. Em relação às segundas oportunidades, quando a Oprah lhe perguntou se ele, na altura, sabendo que ele desde o início sabia que estava a recorrer à falta da verdade desportiva, Ele disse que não se sentia mal. E a resposta dele era, eu não me sentia mal. O que é péssimo. E não sentia que estava a enganar os outros. O que ainda é pior. Ele próprio a dizer isto. Ele agora tem noção. Eu não sei se aquilo é farsa ou não. Mas há aqui uma coisa importante. E voltando à história do admitir que se falhou. Ele agora tem noção do que fez. Na altura não tinha. E ele próprio diz que era quase um monstro por causa disso. Mas podemos quase dizer que é um novo Armstrong que agora aparece. E o que é que eu acho sobre as segundas oportunidades? É um caso muito complexo, porque a pessoa vê o arrependimento, ouve pedir desculpa, vê que a pessoa, mas mais do que palavras, mais do que, é que vê que ele muda de postura. E não é só num dia que se vê, isto tem que passar um dia, uma semana, um mês, dois, três anos, para ver que a postura mudou mesmo. E uns que não foram diretamente afetados, ele está diferente, ele próprio admitiu, aliás, nós próprios soubemos a história. Agora as pessoas sabem a história toda através da boca do Armstrong. Nós soubemos a história através da boca dele, ele agora já mudou. Por outro lado, há as pessoas que foram diretamente afetadas por um erro de alguém. Que é do género, é? Ele pediu desculpa, mostrou-se arrependido, mudou, mas se ele já fez aquilo, pode voltar a fazer. E onde é que está o equilíbrio disso? É difícil. É sempre tal incógnita que nunca se sabe o que realmente vai fazer. E ou temos duas posturas, ou afastamos a pessoa e nunca mais, não, ou se voltamos a confiar e depois ficamos mal outra vez. Mas, lá está, até por uma obra de caridade, se lhe podemos chamar assim, dar-lhe a coisa da dúvida e confiar mais uma vez. Eu, por exemplo, na minha vida particular, já tive casos que se fosse a cortar logo radicalmente com a pessoa, com os casos nessa situação, eu poderia realmente, acabou. Mas, lá está, epá, deixa ver se isto muda e tal. E muitas vezes acabou por mudar mesmo. E acabou por tudo ficar bem e tal. Houve aquele embrólio e tal. Mas depois a pessoa ou os casos viram e fizeram o exame de consciência e realmente viraram. Ora, se eu não desse o fator da dúvida, não só estragava, entre aspas, a minha vida em relação a esse caso, como a própria pessoa em si. Assim, dando a segunda oportunidade, em alguns casos, acabou por dar para bem. E é sempre a dúvida, isso nunca se sabe qual é a reação que essa pessoa, ou, nestes casos as pessoas, vão realmente tomar a seguir. É sempre esperar um bocadinho. Mas depois, logo à primeira falha, corta logo de vez e acabou. Neste caso do Armstrong. Tudo muito bem, ele confessou porque quando se viu já com a forca, com a corda na garganta, e não tinha outro caminho senão não humilhar-se, mas reconhecer-se senhor e tal, tal. E eu agora, por uns princípios, e eu dava-lhe a segunda oportunidade. Eu acho que aqui o caso é muito grave. É que é muito tempo. Se fosse uma vez, mas, duas, que ele tivesse... Mas é assim, desde 99. Eu acho que no desporto, a vida para o Armstrong já deve ter acabado. Oxalá que acabe, porque no desporto não há condições para termos novamente o Armstrong. Não há condições. Agora, há coisas da vida dele. Ele pode optar por outro caminho, ou por outros caminhos, em que possa ser tomada a sua honestidade, porque aqui o que está em causa é a sua honestidade. Ou seja, em que a sua honestidade possa não ser posta em causa, ou se posta em causa, chegar depois à conclusão de que, olha, afinal ele é mesmo honesto. No desporto, vamos esquecer, no desporto, o Armstrong no desporto é a mesma coisa que, sei lá, é um insulto, é uma ofensa, sei lá. Mas, noutras áreas da vida, é perfeitamente possível que haja um lance Armstrong, que ele tenha noutro papel, mas cá, né? Na vida, mas outro papel. Então, voltando à pergunta que eu fiz, era, tu eras uma pessoa afetada, davas segunda oportunidade ou não? Dava. É assim, não dava no desporto, mas se fosse de outra área, dava. Neste caso específico, dava. Não estou a falar, já achamos no geral. Sim, no geral. Já achamos a segunda metade do programa. Sim, no geral até te digo, no geral houve casos em que as pessoas falharam, houve casos, cá está, houve falhas graves, houve falhas muito graves em que há pessoas que não dão segunda oportunidade dentro da área em que elas me afetaram. Mas há outras áreas em que se calhar vou, não é? Agora, há algumas pessoas, já em particular uma pessoa, não vou aqui fazer referência a nomes, mas há aqui uma pessoa em que eu, sinceramente, dei uma segunda oportunidade precisamente naquilo que ela me afetou, que foi deixar no momento crítico, e o momento crítico é mesmo um momento crítico em que a minha vida, de certa parte, esteve em risco. E a pessoa deixou-me precisamente nesse momento, e quando volta, ela aparece 4 meses depois, e depois, quando a situação volta a piorar, volta a afastar-se. E o que eu fiz, simplesmente, a partir daí, se voltar uma terceira vez, bom, já não vai ser a mesma coisa, como é lógico, mas da segunda vez, tudo bem, ou seja, até as pessoas falham, as pessoas cometem erros, enfim. E portanto, enfim, quer dizer, há uma situação que. Ou seja, é o que eu digo, depende das situações, depende dos casos, depende das pessoas, depende das atitudes que as pessoas têm. Há pessoas que, só pela postura delas, não é? Ora, pá, desculpa aí, ora, nós erramos. Não, há pessoas e há formas de pedir desculpa e há formas de agir que mostram que a pessoa não está arrependida ou está temporariamente. Exato. Eu acho que mais o que pedir desculpa mostrar arrependimento é a postura que se mostra no. Não é no dia a seguir, é nos meses e anos seguintes. É com o tempo. No caso do Armstrong, eu sinceramente acho que foi uma mudança. Acho que foi mesmo mudança. Ah, eu acho que ele levou ali um golpe forte. Sim, sim. E eu sei do que é que ele passa. Sim. E ele. Ah, ele está a passar por uma coisa que nem tu, nem eu. Não, claro. Não fazem ideia. A escala mundial. Coisa. À escala mundial é. Ele teve a contar que só num dia perdeu 75 milhões de euros, só para falar de dinheiro. 75 milhões de dólares. Pronto, portanto, é aquela situação, só num dia, é aquela situação, enfim, quer dizer, eu nem sei explicar. Porque aqui, e voltando ao choque, vamos ao lado do criminoso, entre aspas. É que ele precisa ter muita coragem, aliás. Sim, não coragem no sentido de aguentar toda essa. Há uma via muito fácil para quando o mundo se eclipsa à nossa volta. Né? E há muita gente que o faz, ele não o fez. Ele inclusive teve o processo inverso. As pessoas, quando o mundo diz cá em cima, há quem cometa o suicídio. Ou seja, fuja do mundo. E ele teve inclusive a destreza para o enfrentar, mesmo no momento em que ele não tem argumentos de defesa nenhum. Porque o choque que eu acho que ele levou pode ter um transformado. E tê-lo levado a pensar exatamente o que ele comentou com a Oprah, que foi: eu não posso fazer tudo o que me apetece. Bem, vou entrar agora eu um bocadinho. Entrei, faço uma parte. O caso de Armstrong atingiu o pico de falatório porque a figura que é e o facto de realmente ter vencido aquelas voltas todas. Ora, nós sabemos muito bem, e não é o caso de voltar aos outros programas, já que falámos aqui, que naquele tempo em que ele fez tomou essas atitudes, era prática comum o que ele fazia. O que é o processo que ele apanhou, que ele fez, que ele utilizou, aliás, é que foi um processo que poucos estavam capazes de fazer. Porque à volta dele havia muitos ciclistas, para falar especificamente só de ciclismo, que continuavam a fazer as tais manigâncias. Ele diz que agora já não era possível fazer, usar, na altura não havia testes EPO e passaporte biológico como agora. Pois. Ele diz que quando regressou em 2009 já não voltou a recorrer ao doping. Pois. Ora, aí está. Não tinha hipótese. Aí faltou a pergunta da Oprah, mas não regressou porque não quis ou por saber que não tinha hipótese? Faltou essa pergunta. Porque não, que eu tinha feito já, não tinha, já não tinha hipótese porque já havia processos para descobrir. Pois, mas faltou fazer essa pergunta. Mas, portanto, ele foi apanhado na malha por ser a figura que foi. Porque se fosse um ciclista de segunda classe, terceira classe... Não é bem assim. Já foram muitos apanhados, que nunca ganharam voltas, mas já mas, foram irradiados de ciclismo por terem sido apanhados. Mas, oh Nuno, precisamente porque utilizavam aqueles processos que eram fáceis de... O contador ainda agora teve 2 anos. Voltou no ano passado, teve 2 anos fora. Mas são processos que toda a gente sabia que era. Ora, era sempre naquela hipótese, ah, eles não me vão fazer a mim, portanto deixa-me fazer hoje. Tinha o azar de lhes fazerem o exame. Porque, honestamente, todos eles utilizam substâncias. Claro, o Armstrong foi campeão 7 vezes. Foi um fenómeno. Quem me diz a mim que o Moser, quando... É o Moser? Quem? O belga. Eddy Merckx. O Eddy Merckx. O Moser era o Benfica. Pois é, e eu faço sempre aí. Eddy Merckx. Que o Eddy Merckx não terá utilizado também alguma vez alguma coisa. Mas lá está, eram outros tempos, não havia tanta... Quem era o Eddy Merckx? Foi mas o... nunca mais falamos com ele. Carlos, vai para a escola aprender. Quem é o Eddy Merckx? Melhor ciclista de sempre da volta à França, até aparecer este Armstrong. E quando não tinha aparecido o Armstrong... Ele era o recordista. Era o recordista. Não, o recordista seguido foi o Miguel Indurain. Ganhou 5 seguidas. Também. Mas em termos de conquistas foi o Eddy Merckx. Esse Eddy Merckx é... Eu nunca tive a barra de ciclismo. Era um fenómeno esse Eddy Merckx. E quem nos diz a nós que ele também não teria utilizado. Naqueles tempos não havia os conhecimentos que há hoje. E claro... E volto eu outra vez à tal frase que foi utilizada no programa. Foram 7 voltas. Seguidas. Por um americano. Se fosse um europeu, seria que dava este trabalhão todo? Deixo a resposta para vocês. É que não foi só o Armstrong, foi a equipa toda. O US Postal e a Discovery. Era toda a equipa usava. O que ele usava, usava a equipa toda. Claro. Conclusão. Apesar de tudo, eu confio no ser humano, e neste caso especial do Armstrong, que ele possa ter caído em si e ver que realmente se aproveitou de uma situação. E que agora, que siga realmente o caminho modesto, como deve ser. Eu dou a tolerância a quem quisesse à minha volta também de fazer o mesmo e não dar a segunda oportunidade, mas aí ele não dava porque foi o que eu já disse aqui mais uma vez. Foram muitos anos e foi muita mentira. E foi, o pior de tudo é meter os outros em tribunal quando ele sabia que estavam a dizer a verdade. Estar a processar outras pessoas, estar a lixar a vida de outras pessoas e que agora anda a fazer telefonemas, a conversar, a tentar chegar a uma paz. Se tivesse sido uma vez, mas foram muitos anos. E não. Lá está, é aquela coisa de eu estou no topo a fazer como apetecer, mas isto chega passado um mês, uma semana, um ano, dois, acordas. Agora ando muito tempo. No dia a dia, no nosso dia a dia, e um caso assim mais banal, tens um toque com o carro de outra pessoa. Não é logo ali uma guerra a quem é culpado? É cada um. Ah, não fui eu. No momento. É sempre para os outros. No momento. Nunca somos nós. E ele, como a coisa estava a correr tão bem, isto é porreiro, deixa andar. Foi isso. Mas é que é assim, porquê que foram tantos anos? Porque ele estava num meio em que era assim as coisas se faziam. É como estes políticos e estes economistas. Se agora fossem transportados para uma realidade que, calma lá, que isto não é assim que se faz, eles também iam, de repente, isto afinal estava errado. E os outros dizem coisas sobre ti, que tu sabes que é verdade, e metes eles em tribunal. A própria... Que é para defender-te. Mas é uma coisa, mas há políticos e economistas a fazer isso. É o que eu estou a dizer. Se estivesse no meio, também fazias a mesma coisa. A diferença é que estes economistas e políticos continuam numa realidade que para eles resulta. E o Lance Armstrong, de repente, aquilo deixou de resultar. Porque a coisa nunca se falou. A própria equipa, dirigentes e tudo, não me digam a mim que ninguém sabia. E se deixaram correr, se deixaram correr a coisa, estava a cair dinheiro, o Flamengo estava-se a portar bem e a ganhar, deixa andar. É ele o único culpado? E os outros? Não, e não é só, de, não, é só de, não é só daquela equipa, é daquela equipa de outras equipas. Quando, portanto, quando eu estava a ver a entrevista... Ah, não te esqueças que vais dizer, mas agora que você falou no... E os outros? Eu estava a ver a entrevista e estava a comentar com o diretor do meu trabalho o... A entrevista, porque ele também é muito ligado ao ciclismo, sempre, sempre gostou do ciclismo. E eu estava-lhe a dizer... Uma pergunta que eu não vi a Oprah Winfrey fazer foi... Oh, oh Lance, o que é que você hoje, passado estes anos todos... Diz aos ciclistas que ficaram atrás de si nas classificações gerais. Aqueles que, se ele não estivesse lá, tinham ganho, ou tinham pelo menos subido lá ao pódio, os que ficaram lá. O que é que você diria agora a todos os ciclistas que ficaram atrás de si? E diz o meu diretor: ahá, eu fui apanhado e vocês não. Foi a resposta dele. E se calhar, a maioria. Ele disse que o Armstrong, na entrevista logo no início, disse que 200 ciclistas participam na Volta à França. Só 5 é que não recorrem ao doping. Disse ele. E admiras-te isso? Eu, será, se admiro. Ele também agora quer também defender o panorama geral. Quer dizer eu que sou o leigo, é a minha conversa desde o princípio que tínhamos falado. E estando a falar do ciclismo especificamente, já não indo às outras modalidades. Quando se entra em alta competição, tem-se recorrer a substâncias. E para nada. Carlos, estavas a falar. Não estava a dizer isso. É assim, ele estava no meio que resultava. E que eram não só os outros da equipa dele, mas também os outros das outras equipas. Portanto, as coisas eram assim que se faziam, estavam a resultar. Portanto, também é difícil, como se ele está no meio, em que toda a gente pensa da mesma maneira, pensa de forma diferente, ou quando pensa, conseguir fazer frente a esse pensamento. É, também, conseguir também lutar contra o meio também que é difícil, até por uma coisa. Primeiro ele sabia que, assim que deixasse de tomar as substâncias, que perdia o pódio, o primeiro lugar, de certeza. Não é? E segundo, que é assim, ia perder o apoio de pessoas que supostamente eram amigos, que estavam com ele, que iam estar com ele sempre. É. E ele preferiu continuar a ter o apoio e o sucesso que tinha com mentira do que ir na realidade e cair um bocado no poço com a verdade. Cá está. Não concordo. Aprendeu agora. Não concordo. Aprendeu agora. Agora já não pensa assim. Que idade é que ele tem agora? 39, acho eu. E com outro agravante. Ele estava metido numa rede. E em parte por ele próprio, se o senhor queria fazer aquilo. Mas também era obrigado mentalmente a fazer aquilo. Porque se ele dissesse que não, era banido. Ora, ele depois de ter atingido o estatuto que atingiu... Não queria perder tudo. Até que agora perdeu mesmo. Não vou agora... 41. Não vou agora... Antes. Olha, também é do meu mês. 18 de setembro. Não vou agora perder. Porque os próprios chefes e essa coisa toda. É pá, sim senhor. E eram até os próprios chefes. Porque me digas a mim, foi ele que inventou aquele processo. Não. Alguém inventou aquele processo os em conluio com quem? Da equipa. Não foi ele assim. É pá, vocês vão fazer isto assim, assim, assim, assim. No entanto. E ele era quase o patrão, e ele era a figura principal da US Postal, e era quase o patrão da equipa. O que ele dizia era para se fazer. E o que ele dizia que para não se fazer, não se fazia. Porquê? Porque então, atingiu esse estatuto. Mas isso... Atingiu o estatuto. Sim. Inicialmente não era assim. Inicialmente era... Ou seja, ele era mandado a fazer. Mas depois é complicado, porque quando tu te viras contra pessoas poderosas, nunca sabes o que é que pode acontecer. É difícil todo esse tipo de coisas, é difícil essa conjugação. Mas cá está assim, estava a resultar. E enquanto resulta, há aproveitamento. E ele também não teve coragem, preferiu guardar-se ali. Claro, no meio. No, e errou por causa disso. O erro. Estava aqui a pensar, agora a fazer contas, ele ganhou a primeira volta à França quando estava quase a fazer 28 anos. A primeira. Por isso, a última ele já tinha 34, 35, 36. Bem, mas há uma coisa. É uma desgraça esta vida. Chama-te. Tem que ver isso. Mas, no geral, e foi o que eu disse no início, acho que é muito complexo. É. Dou a tolerância a cada um de decidir o que quiser. Neste caso de. Olha, de descair ou não, se tolerante ou não. É para terminar, não é? Não sei o caso, é como. Pode ser. Então, com a minha despedida, uma boa tarde para todos. Desportiva, sem doping. E eu, por mim, dava-lhe a segunda chance. Boa tarde. Fly em chance. Eu tenho ideia de música. Tens ideia de música, Carlos? Fly em chance. Pois é. É o nome da música. Tens música? Qual é que é? Tens ideia ou não tens? Se tiveres ideia, vai à tua. Olha, é. Não tenho. Se calhar até tinha, mas não é que não quero para saber que não, música não é que é. A música é animada do Roger Sanchez. Conheces? Sim. Lembras do Roger Sanchez? Quem é que é? Americano também? De Nova York. Não, espera aí. É por já mais. É dominicano. Descendência da República Dominicana. O Sanchez. Sanchez. Desse logo que é espanholado. Por acaso, bacalhau à espanhola é bom. Não é? Ah, não. E aquelas caras, como é que é? Cabeças? Não, caras de bacalhau. Isso, é o que eu disse. Mas isso é cozido. Olha, ontem comi bacalhau a almoçar. Olha, nós a falar. Nós a falar disso na noite anterior. No dia anterior. Isto é que é um tema que tem a ver com o assunto 2. Falar em bacalhau. A música chama-se Another Chance. Uhum. Portanto, mais uma oportunidade. Vamos fechar, acho que é a primeira vez, com música. Panatos com pão, panatos com pão. Do DJ Roger Sanchez. Por acaso, foi numa altura em que estava a correr a Volta à França em 2001. É por causa disso. Que o Armstrong estava quase a ganhar a terceira volta da sua carreira. Que agora não é. É que depois as 7 voltas à França agora ficaram sem vencedor. Pois. Tal como a medalha de bronze que ele tinha conquistado nos Jogos Olímpicos de Sydney. Porque os outros também agora não faz sentido, não é? Não. E os outros também já. Os que ficaram. Com isto, os 10 vezes ficavam em segundo lugar, em duas voltas. Se é que ele também não andou no doping. E eles já disseram que não preferiam não vencer a volta fora da estrada. Os que ficaram ali atrás dele. Sim, agora não vai. Até sentido. Porque se fossem investigar também descobriam que eles andavam no doping e por isso mais vale. Eles não querem ter segunda oportunidade. Deixa acalmar as águas, a ver se isto serena. Carlos, já me fui embora. Eu também. Ah, não, ainda não fui embora. Não. Então, pronto, vamos despeço por aqui também. Para a semana vamos falar de asterisco, ou seja, ainda a decidir. Portanto, vamos chegar com Roger Sanchez e Another Chance. E voltamos então na próxima semana para mais um Conversas Aleatórias. Boa tarde.